Somos todos negros. Estou aqui na revolta do Tancredo Anaranjim, representando a toda a prova. Estou aqui para somar com a família dos guerreiros, com humildade sem preconceito. E aí? Somos todos negros, marcando linha de frente. Sou mais um combatente, um afrodescendente, soteropolitano. De dentro da favela, represento o rap baiano. Siga em frente, não me engano. Aliado com meus manos, Estácio e Elias, que também estão chegando, fortalecendo a corrente. F é a sigla, e maluco vê se entende, porque somos coerentes. Destruído inteligente, com a dose de veneno. Pioca da serpente que é agitada em sua via, paralisando a sua mente. Sou subconsciente, fase ideológica, mais um sobrevivente. Diz, mais um sobrevivente. Sem apertar o gatilho, sem cheiro de pólvora. Conscientemente aqui é fase ideológica. Se quer testar, comprovar, vem pra conferir unidade de guerreiro. Assim vamos seguir. Sem apertar o gatilho, sem cheiro de pólvora. Conscientemente aqui é fase ideológica. Se quer testar, comprovar, vem pra conferir unidade de guerreiro. Assim vamos seguir. Mais uma vez aqui cheguei, me dá licença, sou T3. Com muita calma eu vou dar uma ideia pra vocês. Espera aí, não é de mim que tô falando, eu vou falar, é do Faz. Que invade qualquer parte na humildade em destar. Na cara e na coragem, sem ter medo de nenhuma pilantragem. Na fé, lutando sempre como Deus quiser, rapá. E pra vocês que só pensam que somos todos bandidos, não precisamos de ferro para apertar. Só quero o microfone pra te mostrar. Rimas ativas, exatas, sincera em cada palavra. Fala de rapaziada, fala também de quebrada. Choro, polícia e bar. Não precisamos mais disso. Não quero cheiro de pólvora, nem violência, nem droga. Prefiro uma gata gostosa com aquele cheiro de rosa. É desse jeito. Se apertar o gatilho, sem cheiro de pólvora. Conscientemente aqui é fase ideológica. Se quer testar, comprovar, vem pra conferir unidade de guerreiro. Assim vamos seguir. Se apertar o gatilho, sem cheiro de pólvora. Conscientemente aqui é fase ideológica. Se quer testar, comprovar, vem pra conferir unidade de guerreiro. Assim vamos seguir. Então olhe para frente e toda a sua volta. Do Doron pro Mundão, F é pé na porta. Muita revolta na mente dos irmãos, pra juventude que estão crescendo com poucas opção. Eu não queria que fosse tudo assim. Um irmão matando outro em troca de dinheiro pra se divertir. É muito trágico, cruel e violento conviver com essa cena a todo momento. A todo momento tentando demonstrar que o clima está tenso e a maldade está no ar. Tem que lutar, mostrar que é possível, pois a cada minuto de sobrevivência na quebrada é motivo de elogio. Sei que é difícil, tranquila caminhar nas ruas, na viela, se a tendência piorar. Tem que lutar, mostrar o seu estilo. É fina humildade, sem cheiro de pobre. Se apertar o gatilho, é desse jeito. Se apertar o gatilho, então diz. Se apertar o gatilho, sem cheiro de pólvora. Conscientemente aqui é fase ideológica. Se quer testar, comprovar, vem pra conferir humildade de guerreiro. Se apertar o gatilho.